Eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Eu quero voltar, prometo seguir como antes. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. Eu preciso pra ser um vaso novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo, oh, oh, oh, oh. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor. Voltar. Só dá pra ser feliz cheio do seu amor. Por isso preciso de outra chance, Senhor. Quebra minha vida, passa-me de novo, oh, oh, oh, oh. É tudo que eu preciso pra ser um vaso. Não dá mais pra viver nesse mundo enganador. Pai, levanta-me do chão, segura minha mão. Preciso prosseguir. Não deixe que o inimigo domine o meu ser. A incipiência não é meu prazer. Por isso, meu Pai, eu imploro, quero me refazer. Não deixe que o inimigo domine o meu ser. A incipiência não é meu prazer. Por isso, meu Pai, eu imploro, quero me refazer. Do meu quarto eu ouço a sua voz falar dentro de mim.